Aí pessoal, dia 8 de janeiro, estreia pela Carruncho, o programa Cachocaus, das 8 às 9 da noite, sempre às quartas-feiras, com o pior e o melhor do Punk HC, pro desespero da sua mãe, dos seus vizinhos e dos seus cachorros.